eu confio em Deus. Mas eu confio em Deus. Quanto mais a dor me aperta e a noite não termina, mas eu confio em Deus. Mas eu confio em Deus. E morrendo a cada dia eu recebo a eternidade. É perdendo o que eu tenho que recebo algo de verdade. É servindo com alegria, entregando a minha vida, que eu me perco, Pai, e te encontro em mim. O menor da casa sou eu, sacrifício vivo sou eu. Sou eu, sacrifício vivo, sou eu.